Baixada Salvador, esse é o TAM 3891 no Baixada, trabalho final da 1-0. 63891, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 62 anéis. Pouso autorizado, 3891. TAM 3891, solo azul no 3, vira à direita, ao livrar, chame solo em 1 do 1, decimal 1. 1 do 1, decimal 1, tá, 3891. Salvador, boa noite, tá? 3152, ponto, espera pronto. 3152, a linha decola pistão no zero, vento uma centena, meia dúzia mais. E o ajuste 10 no 4. A linha decola no zero com 10 no 4, mas está 3152, controle 120.8, 120.8. 208, boa noite, tá, 3152. 2 Amador. Boa noite, Nuno 72 da Gol. Tá visual com a pista, estabilizado no localizador. Nuno 72, continue a aproximação. Reporte trem checado dentro em Salvador. 110 graus, 07 metros. Gente, o Gol. Uno 72. Landing gear baixou e travou. Gente, aguardando autorização de pouso. Gente. Nuno 72, reporte passando os pés. Gente. Uno 72, a Gol passando externo. Uno 172, livre pouso, pista 1-0, vento 1, centena, meia dúzia mais, o ajuste 1-0, no 4. Gente, livre pouso, Uno, na pista 1-0, Gol, no 172, ajuste 1-0, no 4. Sete dois, o solo aos 27, livre à direita, ao livrar, chame o solo em 121, decimal 1. Gente, vai livrar, chamar o 21, gol no 1-2, 1-7-2, obrigado, bom trabalho. Torres Salvador, muito boa noite, 4062. Da Azul. Continue a aproximação, reporte trem checado, vento em Salvador, uma centena grau, 07 nós, e o destino 014. Comilha 14, Samarim embaixo travado, 4062. Baixou e travou, 4062. 62, livre pouso, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 0, 7 mais. Livre pouso, 4062. Cruzeiro 62 da Azul, solos 33, livre à direita, ao livrar, chame sol em 1 da zona, décima 1. Da zona 1, obrigado. Tô Salvador, bom dia, TAM 3170, estabilizado na final LS X-Ray. TAM 3170, continue a aproximação, reporte trem checado. Baixado e travado, 3170. 3170, livre pouso, pistão no 0, vento uma centena, 099, ajuste no 014. 1014, livre pouso, pistão 10, 3170. Firme, aeronave chama a torre? Gente, Papa Romeo Bravo Victor Tango, não tenho seu plano de voo, vou checar com a sala S um minutinho, por gentileza, pode acionar e aguardar para início de táxi. No 70, livre pouso no 0, vento uma centena 079. Livre pouso, está 10, 370. Victor Tango, poderia confirmar o destino? Meu bravo Victor Tango, poderia confirmar o destino? Victor Tango, na escuta da torre? O Victor Tango, na escuta da torre? Romeu Bravo Victor Tango, na escuta da torre. No 70, solo ao 56, livre à direita, ao livrar, solo 1, 21.1. Alivar 21.1, tá? 3170. 3170, livre à direita, solo ao 56, chame solo em 121, decimal 1. 21.1, livrado, 3176. Papa Romeo Bravo, Victor Tango, na escuta da torre. Bravo Victor Tango na escuta da torre. Bravo Victor Tango na escuta da torre. Para o meu bravo Victor Tango na escuta da torre. Romeu Bravo, Victor Tango, na escuta da torre. Alfa Romeo Bravo, Victor Tango, na escuta da torre. Victor Tango confirmando aonde foi feito o plano do senhor. Ele é de qual plano? Porque a sala S afirma que não tem nenhum plano do senhor lá. Vou entrar em contato com a sala IS e vou questionar sobre isso. Confirmando, destino em Montes Claros.